Em nome da nossa produtora, a Ellen Produções. Asas. Livre-se. Portal do Arrocha. Tentou por eu ter te escolhido. Pra sempre, assim, pra minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter lhe perdoado na hora que eu devia te esquecer. Perdoa por eu ter acreditado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo. Eu te livro, faz o que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desengano e sei, acontece. Desenganos vão, desaparece. Eu não quero, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim. Solta a voz assim, vai. Quem sabe amanhã, talvez. Sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não, quem sabe. Aquilo que tem que ser, será. Loja de roupas feminina do Brasil. Perdoa por eu ter te escolhido. Pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Eu te solto, eu não te prendo. Eu te livro, faz o que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desengano e sei, acontece. Desenganos vão, desaparece. Eu não quero, eu não vou forçar a barra pra você. A galera de Feira de Santana, solta a voz e canta aí. Quem sabe amanhã, talvez.